Vou começar pelo fim, que fica mais fácil. Então, me diga, corta essa então. Deixa de fora a magia da edição. Corta essa então. Foram os 10 segundos mais longos da minha vida. Eu sou Dindra, você está no BLM hoje com participações mais que especiais. Primeiro do Fusca, que passou aqui do lado, direto do Japão, Dan N, esse homem lindo, espadaúdo. Olha essa voz, a voz mais icônica da podosfera, direto de Santa Catarina, nosso amigo Pensador Louco. E aí, pensa. Boa noite, cara. Tudo bom, cara? Um prazer estar participando aqui do Boilermaker, esse podcast sólido, pulsante e cheio de veias. Uau! Você nem viu nada ainda, jovem. Direto de Guaratinguetá, a primeira dama dessa bagaça, dona Isis. Olá, Isis. Olá. Olá. Olá, oi. Olá, More. E direto do Rio de Janeiro, fazendo a transmissão por Libras, Raíssa. E aí, Raí? Ela saudou. Olha, todos vocês. O dedo médio conta com oi. Tem dois ainda. É saudação. Tem dois, cara. Saudação populista. Bando de babacas. Olha, bando de babacas. E a discussão de hoje é justamente sobre crítica literária feita por imbecis que tomam vinho. Sangue de boi conta. Sangue de boi, chapinha, Dom Bosco. Se você toma um vinho vagabundo, dê um abraço aqui e vamos ser felizes falando dos livros que nós estamos lendo. Pensador, você está lendo alguma coisa? Você que vive distribuindo livros aí para toda a galera. Eu sou tá lendo alguma coisa interessante? Eu sou uma pessoa muito dada, eu tenho essa mania de distribuir a torta direito e tal. Por acaso, eu estou lendo Fantasmas do Século XX, que a primeira dama Isis aí me recomendou. Eu estou no segundo conto, não terminei, estou iniciando o terceiro conto do livro. É bem interessante, do Joe Hill. É ótimo. O filho do King. Isso, o filho do rei. Isso. E a Raíssa é fã número um do Joe Hill. A Raíssa queria tatuar. Vou tatuar na testa. Joe Hill, forever. My life. Pra mim, ele é um excelente escritor. Por um acaso, eu estou lendo um dele, Mestre das Chamas. Olha, que legal. E quem é melhor, ele ou o pai? Eu prefiro ele, porque eu acho que o pai dele embola demais, mas não vou tirar o mérito do pai. Você tem que entender que o pai dele já tem uma certa idade, tem uns 70 anos. Então, até pegar o fôlego, até o azulzinho começar a fazer efeito, vai em tempo. É o azulzinho literário que ele usa. O que vale mais no Stephen King, no pai do Joe Hill, é a capacidade de produzir de maneira incessante, quase psicótica. Exatamente. Que tem que escrever. Porque ele escreve todo dia umas duas mil palavras, um negócio assim. Todo dia ele se exige no mínimo. É, nossa, acho que o cara é foda, mano. E por causa disso. A carreirinha branca não conta, não? Pois era, o que eu ia dizer. Quando ele escreveu Cujo, o livro do Cão Bernardo, raivoso, assassino, mutante, ninja. Uhum. Ele escreveu Cujo em 4 dias e no final ele não lembrava de ter escrito. Tamanho o aspirador de pó que ele era naquela época. Sim. É só você ler A Torre Negra. É. Deve ter sido a mesma coisa. Não, mas aí, nesse período, pelo que eu entendo, assim, e eu não sou um estudioso da vida do Stephen King, ele, nessa época que ele escreveu Cujo, ele também dirigiu aquela bosta cinematográfica chamada Maximum Overdrive, que eu não lembro o título. Nossa. Agora em português, que é horrível o filme, que ele dirigiu para finalmente alguém adaptar direito uma obra dele, por incrível que pareça, é a pior adaptação de algo que ele já escreveu na vida. E no final das contas, um dia diz ele que acordou no sofá, babando, com o poodle da família carcando o lombo dele, e a casa estava vazia, exceto pelo poodle, que parou para fumar um cigarrinho, e ele desceu na sala e estavam as malas dele feitas e um recado da mulher dele dizendo: ou vai a Bolívia ou vai a gente. Mas só uma pergunta, foi pior que a adaptação que ele fez do Iluminado? Cara, a segunda adaptação? A segunda adaptação. É. É, porque a primeira foi dele, né? Foi do Kubrick. É, o primeiro foi do Kubrick. Depois ele fez uma adaptação, porque ele não gostou do... É, achou horrível do Kubrick, velho. E fez uma adaptação dele mesmo. Eu tinha uma amiga íntima que quis me fazer um agrado e me deu o VHS dessa segunda adaptação. Eu quero matar essa pessoa até hoje. a segunda adaptação do Kubrick, e eu não mataria a tua amiga... por ela ter te dado essa adaptação de presente. Talvez eu mataria por ter sido em VHS, mas isso é outra discussão. Era nos anos 90, né? Ah, bom, é. Quem nunca? O problema dessa adaptação é que ela foi feita em tom de minissérie, né? Tinha a Rebecca de Mornay no papel da senhora Torres e... até foi bem intencionada, mas era uma produção para TV, não tinha orçamento. Da mesma forma que todo mundo fala, não, o It, que saiu agora, é um remake. Não é um remake, é o primeiro filme do cinema. Porque o It anterior era uma produção de TV. Era outra linguagem, outro tempo de narração, a narrativa era outra. E outros efeitos especiais, estilo sci-fi. Depois eles juntaram tudo e fizeram tipo um filme, né? Isso, cara, falando em It, eu tenho que contar pra vocês o que aconteceu aqui em casa. Ai, caramba. Estávamos assistindo. O Pennywise apareceu na sua casa, foi isso? O Pennywise, pior que isso. Estávamos assistindo. Estávamos assistindo It aqui em casa, tranquilos e tal. E Isis, né? Não sei o quê, porque o filme é bom, o filme, eu gostei muito do filme, mas nada assustador, assim. Como tirou um mijou depois de ver. Olha, depois, verdade, vindo à tona. Durante. Falei, dá uma pausa aí, que eu falei que o velho precisa ir ao banheiro. Daí, de repente, uma cena boba, cara. Mas uma cena tão boba que eu nem sei onde ela se encaixa no filme. Eu sei que o moleque passou perto de uma porta e o Pennywise pulou, cara. A Isis deu um pulo. Que eu só escutei o seguinte comentário dentro da minha casa. Para de maltratar a menina! Porque ela gritou e achando que eu tava batendo nela. Olha isso, mano. Aí, cara. Ah, não tava? Não pode falar. Caralho, velho. Ah, desculpa. Não, é. Diversões, né, cara? Cada um se tiver do jeito que quer, né? Mas vale ressaltar que eu só bati porque ela pediu. Afinal de contas, se o Christian Grey pode, por que não o Jim Durant, né? Ué, não é? Claro, o que ele tem que eu não tenho? Vamos pela ordem agora, Isis. O que você está lendo agora? No momento? Eu comecei, que eu demorou 10 anos pra esse cara me emprestar, mas me emprestou. O Rei de Amarelo, com muita felicidade. Olha que legal. Ah, eu tô querendo ler. Hi. Nossa, achei que a gente ia ter um orgasmo, aquela. Eu falei, meu pai, agora vai. O Rei de Amarelo, eu só li um compilado da HQ que eles fizeram alguns contos. Uhum. É, possivelmente então, os quatro primeiros, né? Que são os que valem. O Rei de Amarelo são dois livros em um. O Rei de Amarelo, isso, né? Isso, exatamente. Eu não sei como é, porque é o seguinte: eu recebi o livro e já despachei o livro pra Isa. Eu falei, mas sabe o que eu achei mais legal? Esse é o cara culto, só um instantinho, desculpa te cortar. Esse é o cara culto, o crítico literário de hoje em dia. O cara recebe o livro, ele coloca a digníssima cara metade pra ler e depois fala, o que você achou? E ele vai anotando e aí ele faz a... Pensador, a pessoa chega livro lá das editoras, ele não lê não, deixa lá. Olha, eu não leio porque... Jim Durant, você é uma pessoa desprezível, cara. Você é um ser desprezível, cara. Como diria, não, não. Como diria o Patolino, você é desprezível. Desculpa, você é desprezível, cara. Eu querendo o livro físico pra ler, cara, eu não tenho. Você deixa guardado sem ler, cara. Você é desprezível, cara. Não, e daí pior, adquirir um toque. Eu não consigo ler um livro, se é série, até ter a série inteira, cara. Porque se eu gostar, já engato um no outro. Entendeu? E esse Mr. Mercedes eu descobri que é uma trilogia, cara. Falei, ah, cara, leia a Torre Negra, cara. Sete livros. Tranquilo. Eu só tenho um e também não tenho nenhum interesse em ler, cara. Cara, eu vou te falar que a Torre Negra eu tenho ela inteira. Eu tô travado no meio do quarto livro e é, assim, insuportável de chato. E eu tô assim, sofrendo muito pra continuar. A Torre. Olha, eu tava curtindo até chegar no quarto livro, se não me engano, é o quarto livro, O Mago e Vidro. Assim, o livro tem 500 páginas e se você tirar. Como é que eu vou dizer? Os personagens estão andando, eles estão lá seguindo a jornada deles e tal, tudo bonito e tal. E o Roland, o pistoleiro, o personagem principal da trama. O pistoleiro chama Roland, cara. Isso. Roland o pistoleiro. Esse é o Beto, mano. Isso. A piada já vem pronta, exatamente. É Gil de Roland. Que é o nome dele. Não, é Roland de Gilead, Gilead, ou sei lá como pronuncia esse troço. Mas em determinado ponto ele fala, isso me lembra uma coisa. E todo mundo pergunta, o quê? E ele fala, não vou falar. E aí o pessoal fica, fala, fala, fala. E aí assim, o resto do livro, que é uma memória de adolescência dele, da primeira vez basicamente que ele carcou em alguém, é o livro, é o resto do livro inteiro. São 400 páginas dele falando como ele conseguiu uma noite de amor com Suellen e Margarida da terra dele, e assim, podia ter passado reto, assim, ele podia ter escrito receitas de jabá com jirimum, que seria melhor aproveitar do que aquilo, cara, é muito chato. Mas o pensador, até o terceiro livro vale a pena? Porque é uma série que vale. Não interessa pra caramba, assim. Vale, e o Almir, pensador. O Almir infelizmente não tá aqui, só um instantinho, já volto pra Tita. O Almir não tá aqui, mas o Almir já leu a série inteira, e quando eu reclamei disso pra ele, ele falou, cara, eu também. Pula pras 20 últimas páginas, e aí você fecha o livro e vai, assim, não terá feito a menor diferença. E aí você segue. Que esse é o pior livro da septologia. Nossa. E pensador, seu maldito, você vai ler até o fim toda essa série, cara. Não, porque eu perdi o meu tempo lendo os 7 livros, cara. Eu quero esse tempo de volta, caramba. Puta que caralho. Você quer esse tempo de volta, cara. Você quer que alguém mais sofra por isso. Vem a teleta com a gente. Por que me fuder sozinho se eu posso me fuder com todo mundo, né? Exatamente. Cara, é isso aí, cara. Mas não aproveitou nada, Dan. Ah, o papel sempre dá pra limpar a bunda. Mas ele leu em e-book. Já imaginou tentar limpar o rabo com o Kindle, cara? Como é que fica? Não. O final é que me matou, cara. Quando eu cheguei no final, eu vi aquele final, eu falei, não. Eu sei, ele não fez isso comigo. Esse filho da puta desse Stephen King, ele não fez isso comigo, esse desgraçado. Puta que pariu. Eu só não joguei o Kindle na parede porque é caro, viu? Senão eu tinha jogado o Kindle na parede. Se fosse um livro físico, eu tinha jogado. Eu sei qual é o final, se vocês quiserem, eu solto o spoiler. Dá spoiler, quero saber. No não final... existe negócio de spoiler, sem frescura. Então tá, no final, volta. Não, Raiz, se não quiser. É, multa, eu tiro o fone aí um instante, porque no final volta tudo ao início. No final, a história toda começa outra vez. A história começa é o seguinte. Ele seguindo o homem de negro. O homem de preto, isso. No deserto. Começa assim. Mas o Jota ou o K? Qual dos dois homem de preto ele tá seguindo? É o homem de preto. Cara, nos livros ele é descrito só como. É o homem de preto, né? Não é nenhum. Não tem neuralizador, não tem nada. É o homem de preto. Pagamento, Dudu, cancelou. E no final, quando ele finalmente chega na Torre Negra. Ele vai subindo a Torre Negra, ele chega, ele abre uma porta e automaticamente essa porta transporta ele pro começo pro de novo da jornada outra vez, exatamente. Aí começa de novo assim, ele seguindo o cara de preto de novo no deserto. Puta, filha da puta. Que da hora, como caralho. Não é da hora quando você deu 7 livros pra isso. Ah, sei lá, eu ia achar filho da puta, mas eu ia gostar, eu acho. Não, você não ia gostar. Leia, depois você me dá sua opinião, vai, leia. Pô, agora eu fiquei com mais vontade de ler ainda, sério mesmo. Leia. Agora, mudando de assunto, mas continuando na literatura, Dan, você tava lendo Contos de Sangue, os 6 volumes num só que eu te passei. Tá curtindo, cara? Como é que é? Eu dei uma parada pra começar a ler Bukowski. Acho justo, mas até dar essa parada, até porque são livros de contos, né? São antologias, então você tem essa, você não perde o fio da meada, você pode ler um hoje, outro daqui a um mês, etc. Mas o que você estava achando? Né? Isso, exatamente. Não, Eu tava achando bem legal, eu achei muitas passagens parecidas com Lovecraft. Tem bastante. Tem bastante inspiração. E ele é muito criativo, não é, cara? De onde ele tira as ideias dele e tal, cara? Muito mesmo. E eu dei uma parada pra ler Bukowski. Eu li Mulheres de Bukowski e agora eu tava lendo Hollywood, que foi o Jim que me indicou. Gostou do Hollywood? Eu também. Gostei. Tá bem interessante Hollywood, cara. É massa, e Bukowski é aquele negócio, né? Como a gente já tá. Passou dos 40 já, né? Já tem aquela amargura toda. Vocês, né? Eu tenho 6 meses ainda. Eu não vou falar nada que você parece que tem mais que eu, viu, tá? Nossa, jogou na cara. Joga só na ferida mesmo. Cutuca o nervo exposto mesmo. Minto? Não seja mal. É, eu sou fofinho. Ele é fofinho. Não, porque todo mundo fala assim, fala, caramba, o Jim é mais novo que você? Você é. Não informou, cara. É que você que parece muito novo, né? Ele que parece muito velho. É. Aê, é por isso que eu amo essa mulher. Oh, yeah. E Raíssa, e você, cara? Você que não falou, o que você tá lendo ultimamente, cara? Eu falei, eu tô lendo Mestre das Chamas, do John Hill, é o... Ah, sim, certo, você mostrou lá no início. Pera, é o quinto livro dele. Só eu não falei, na verdade. O que você tá lendo, Jim? Mas você não importa, você é o host. Eita porra. Você tem que conduzir a conversa, porra. Não, eu... Não, mas ele dá o... Ele fala também, que é isso. Pode ser vaselina, foda. Fala pro cara ser carinhoso, o cara bota até as bolas aqui, ó. Então, eu acabei de ler Jorge Amado, Capitães da Areia, pro nosso amigo Sebs, né, pra gente fazer aquela gravação. Uhum. E eu comprei do Montuan, cara, 3 livros, aquela série 1808, 1822 e 1889, que eu era louco pra ler, e eu consegui achar... Que é que eu falei, comprei os 3 de uma vez. Então eu cancelei tudo que eu tava, que eu iria ler. E aí nós estamos lendo a biografia do João Gordo também, cara, que é muito legal. Mas, e a do Raul? É isso que eu perguntar. Um livro de entrevistas, o Raul que me contaram, cara. Esse livro de entrevistas é ótimo, é um lançamento da Martin Claret, ou da Martin Claret, depende do seu nível de alcoolismo. É um livro de entrevistas. É, feito com amigos do Raul, dizer, mulheres, filhas, tem alguns amigos aí que participam do, que deram entrevista pro livro. E uma coisa que me deixou muito feliz e triste ao mesmo tempo, cara, eu li tem uma entrevista com o Jerry Adriani, que eu adorava. Olha só. E o Jerry Adriani, porque, olha que louco, esse ano completa 50 anos da... Completa 50 anos de quando o Jerry Adriani trouxe o Raul pro Rio de Janeiro. E o Raulzito Seis Panteras era o conjunto da época, bicho. Era o conjunto da época, era o conjunto mais quente da Bahia. Era o conjunto mais quente que na Bahia. Era assim, o mais caro, o conjunto mais caro. Conjunto que dava bailes por não sei quantos, 50 cruzeiros na época, você tá entendendo? Então, esse conjunto era o conjunto da classe A da Bahia, que tocava no iate. Então, Raulzito veio pra cá pro Rio com o Jerry Adriani. O Jerry Adriani chegou lá, os cantores só queriam ser acompanhados, porque na época da Jovem Guarda, né? Os cantores só queriam ser acompanhados por Raulzito Seis Panteras. Aí, rapaz, era. Aí cheguei e fui pra Jerry Adriani, não me lembro assim, o Jerry cantando. Doce, doce amor, onde tens andado, digas por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, onde tens andado, digas. Raulzito, meu filho, como é que vai você, meu companheiro? Aquela coisa do Jerry, né? Meu compadre, beleza, adoro ele. Então a intenção do Jerry era gravar um disco com as músicas do Raul, da época que ele era produtor e compositor. Ele fez música para o Jerry Adriani, fez música para o Odair José, fez música para o Renato Seus Blue Caps. Mas isso aí foi antes da época do Raulzito e os Panteras? Não, isso foi entre Raulzito e os Panteras. Raulzito e os Panteras é de 68. Uhum. É entre Raulzito e os Panteras e a Sociedade da Grande Ordem Cavernista, que é de 72. Porque ele lança a Sociedade da Grande Ordem Cavernista. Porque a história é a seguinte: o Raul, quando ele desce de Salvador para o Rio de Janeiro, com os Panteras e com a primeira mulher dele, para ser banda de apoio do Diarreia Triânica. E aí que é louco, fica claro, porque a gente pensa que quem trouxe foi só o Jerry Adriani. Só que a dica pro Jerry para trazer essa banda foi do Chico Anísio, cara. Como assim? Então, era uma turnê que rolava, eles juntaram três artistas nacionais, que era, olha só que loucura, era Jerry Adriani, Chico Anísio e Nara Leão. Olha só, cara. Então, o que acontecia? Como o Jerry tava estourado, né? Tava começando a carreira, tava todo fodão. E antigamente, o cantor não viajava com a banda. Ele ia para uma cidade e contratava a banda, uma banda local. E quando eles chegaram em Salvador, a banda indicada foi Raulzito e os Panteras. Olha só, que legal, cara. E daí, numa dessas, o Chico, e eles pegaram de primeira, uma banda finadíssima, uma banda super legal, a banda tudo por dentro e tal. Eles ensaiaram e tal, e o Chico Anísio falou pro Jerry Adriani, ele falou, cara, leva esses caras pro Rio, que eles são muito bons, cara. E daí, foi o Jerry Adriani que falou pra levar o Raul. Não, foi o Chico Anísio. Chico Anísio deu um toque. Chico Anísio, cara. Foi o Chico Anísio. E daí a Nara Leão falou: realmente, eles são muito bons. E daí surgiu o convite. Daí, em 68, eles descem, eles gravam esse LP, o Raulzito e os Panteras, que é o primeiro. É um fracasso. Porque ele não foi trabalhado, né? A produção do álbum realmente é muito ruim, cara. O som tava péssimo. É, então, sabe por quê? Porque tinha que, pelo que eu entendi, eles fizeram um contrato com uma eles fecham com uma major, com uma gravadora multinacional, só que daí eles lançam por um selo pequeno. Ok. Entendeu? Então foi nisso. E daí, nesse selo pequeno, não foi trabalhado, não foi feito divulgação, não foi nada. Quem que fazia divulgação? Raulzito e os Panteras. Eles botavam os discos embaixo do braço e iam bater nas rádios, cara. Só que sem grana pra pagar jabá. Não tem jabá, não toca música. Logo, fracasso, né? É, ele fala bem isso no baú do Raul. Ele fala bem isso, que ele ia nas rádios com os discos debaixo do braço e o cara falava, não, pode escrever, vamos tocar aí. E que ele dava as costas e o cara metia a porra do disco na lixeira. A lixeira, então foi uma disco. O LP mesmo. É, não, LP. É o primeiro gravado deles. É, mas o problema disso que o Jim tava falando, de segmentar pra lançar em selo menor, que não tinha apoio, não tinha divulgação nem nada, é que não só pela divulgação, mas a produção do disco era zero. O primeiro álbum do Secos e Molhados, que é um marco. Na experimentação musical brasileira, a produção é uma boa de uma merda. O disco é inaudível de tão ruim, mas a música é boa. Acabou sobressaindo o primeiro quando eles lançaram o segundo. A qualidade artística sobressai a qualidade técnica. Verdade, cara. Tem toda razão. Só uma pergunta. Voltemos à literatura, por favor. Jim, o que você está lendo? Você não falou. Eu falei, eu tô lendo o 1808, do Laurentino, esqueci o nome do cara, Laurentino Gomes, que é um livro que eu sempre quis ler, eu adoro muito livro de história. Mas tu falou que depois vai aparecer aí também. Opa, Lele, agora vai. Tô lendo a biografia do João Gordo, que ele escreveu junto com o André Barcinski, que é uma comédia, cara, uma delícia a leitura, velho. Ah, cara, o João Gordo é muito figura, cara, ele é muito figura. O pensador, parece que você tá lendo, parece que ele tá sentado do seu lado, assim, contando as histórias. Eu não li o livro, mas se ele é escrito da forma que ele fala, e ele é uma pessoa muito espontânea, deve ser muito legal de ler. Sim, sim. E o Barcinski é foda também, o Barcinski deu umas corrigidas, ele deve ter trabalhado esse texto depois de uma forma tranquila, e sou fã do Barcinski, e tá aí, cara, o lançamento do Dark Side, lindão livro, capa dura, Olha, olha, gente, me julguem, tudo bem, mas eu li o 50 anos a mil do Lobão. Do Lobão? Cara, mas ele falando da Gangue 90, da, falando sim, do... Sim, cara, do, nesse do momento... Vímara. Vímara. Vímana. Que chamava o grupo? Vímana. Vímana era a banda dele com o Lulu Santos, né? Era a banda de progressivo. O Lulu Santos. Ele e o Hit. O Hit, o Lulu Santos e o Lobão, cara. Isso, exatamente. O Lobão naquela época participou de tudo também, pô. Antes dele, dele criar o Lobão e os Ronaldos, ele foi do Ultrati Rigora também. Baterista da Blitz. Foi baterista da Blitz, exatamente. Isso. Início dos anos 80, tinha uma troca de integrantes de banda, né? O Young era dos Titãs. Troca, isso. O Young era dos Titãs, o Gavan do Ira. Né? Eles trocaram. Exatamente. Né? É louco isso daí. É porque, cara, convenhamos, pô, era uma época em que não havia comunicação de massa como a gente tem hoje em dia. E o pessoal que fazia música diferente da música aceita e propagada pelos gigantes da mídia nacionais, todos se conheciam, eles acabavam se conhecendo porque todos eles frequentavam os mesmos lugares. Tá aí o rock de Brasília, por exemplo, que começou o movimento simplesmente porque todos eles sentavam nas mesmas calçadas rodinhas. De prédio, isso, nas mesmas rodinhas, se conheciam e acabavam fazendo projetos juntos. Agora, o lance do Lobão que vocês falaram, e eu não li os 50 anos a mil, o Lobão ele pode ser legal de ler enquanto informação histórica daquela época, mas ele mesmo assim, sim, tipo assim, o mundo segundo Lobão, a Bíblia segundo Lobão, pelo amor de Deus, cara, é insuportável. Mas ele contando, as histórias daquela época, cara, as produções, os papos, os perrengues, é muito interessante, vale como registro da época. Isso, exatamente, entendeu? Foi o que eu falei. Agora, tirando isso, eu não perco meu tempo com o Lobão nem para dar bom dia para velhinha, velho. Cara, é aquela história da música do Cazuza, né? Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. E é o... Como é que é aquela outra do... Como Nossos Pais? Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa... Guardado com Deus, com o mental. É o Lobão, cara. É o Lobão, é o Roger do Ultraje. Aquela galera que bancava de intelectual, de contracultura e etc e tal, no fundo era tudo um bando de mimadinho que no final tá hoje em dia vivendo a vida de aposentado aí, guardado por Deus, como fala a música. Sabe, é foda, cara, eu não lembro quem que eu ouvi dando entrevista, não sei se foi o Nazi. Nazi é um cara que eu curto pra caramba, cara. Sério? Tem biografia dele. Nazi? Porra, que bom. Eu adoro Nazi. Que bom, né? Que bom, né? Deixa eu riscar seu número da minha agenda de amigos. Eu acho muito legal o Nazi, cara. E ele fala que, na verdade, se não me engano, foi ele que disse que, na verdade, o que acontece é que agora o resto do país conhece como são realmente tanto o Roger quanto o Lobão, mas eles já eram desse jeito naquela época. Sim, mas é o que eu tô te falando, cara. Sempre foram. Eles apenas bancavam de contracultura e tudo mais, e muitos outros deviam ter sido. O próprio Cazuza, e eu não tô negando de forma nenhuma a capacidade poética dele, que realmente era genial de transgredir as coisas, mas o Cazuza era um boizinho, cara. É, então, mas é que tá, o Cazuza nunca negou isso. Exatamente. Não, mas é aquele negócio, como músicos, eles eram bons, mas como pessoas... Eram seres desprezíveis, né? Eu sei, mas é justamente a minha guerra com isso, é justamente isso. Um dia eu tava falando... Desculpa. Um dia eu tava comentando um episódio do Café com Porrada, lá do Orelha Miguel, em que eles pagavam pau pro Gran Torino do... E eu vou fugir completamente do lance literatura agora. O Gran Torino é o filme do Clint Eastwood, exatamente. Uhum. E, porra, um filme... extremamente panfletário, um filme que busca aproximação entre comunidades e que busca uma mensagem de tolerância, etc e tal. Cara, o Clint Eastwood é um cara de extrema direita, extrema direita. Durante as filmagens daquilo, os atores coreanos e chicanos e etc e tal que apareceu, eles sequer tinham direito a conversar com o resto da equipe. As festas do as comemorações do filme, etc e tal, eles sequer eram convidados. Não. O Clint Eastwood, ele faz filmes como Gran Torino, ele faz filmes como Menina de Ouro, ele faz filmes como... Desculpa. Mas é reaça. Imperdoável, mas ele é um reaça do caralho. Da mesma forma... Cartas de Yojima e etc e tal. Ele faz filmes divulgando, panfletando uma ideologia na qual ele mesmo não acredita. Quem é pior? E é muito difícil... Não, peraí. E é muito difícil... É muito difícil você conseguir... separar hoje em dia, porque a gente vive essa cultura do ídolo, do cara, caralho, o Clint Eastwood é foda, o cara que porra fez e faz, tá velho pra caralho e continua fazendo, separar o ídolo da obra dele. E você tem que ter essa separação pra não cultuar a pessoa, cultuar ao máximo o trabalho dela, porque a maioria desses caras são filhos da puta. O Polanski é um diretor genial, mas é um filho da puta. É um filho da puta, né? Sim. Tá aí. Agora, quem é pior? Clint Eastwood ou Mel Gibson? Como pessoa. Eu ainda voto no Clint Eastwood, cara. Você acha, cara? Cara, o lance do Mel Gibson, na boa, o lance do Mel Gibson é que o Mel Gibson, ele se perdeu na boa imagem dele, cara. O Mel Gibson, quem fez aquelas declarações e tudo mais, cara, foi a cachaça, não foi ele. O Mel Gibson, que você viu ali, cara, era um homem acabado, sem condições de raciocinar. Mas na época em que ele tinha essas condições, ele fez muitos trabalhos legais e ele não tinha essas visões. O que eu quero te dizer, no caso do Mel Gibson especificamente, é muito fácil você falar, não, o cara é babaca, é antissemita, mas na verdade, Hollywood é e sempre foi mantida e financiada por judeus, e nunca que eu esteja... dando justificativa para as merdas antissemitas que ele falou, no momento de ódio, quando você tá chapado além da compreensão humana e não tem onde cair morto, às vezes sai, quem nunca? Mas então foi isso, senhoras e senhores. Então ficou comprovado que Adolf Hitler pede bênção pro Clint Eastwood. Boa, fácil. Agora, vocês assistiram o... Caramba, o filme sobre Cristo lá de Gibson, cara. A Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo, cara. Eu assisti, achei... Eu gostei, achei interessante. O que eu gostei? Eu não gostei do spoiler, cara. Que ele morre no final ou que ele voltava depois? Puta merda, o spoiler foi foda, cara. Eu não gostei do spoiler, cara. Na plateia tava o Jason, cara. O Jason e o Fred. Eu falei, então pode voltar, vamos voltar. Eu gostei do filme sem aramaico, cara. Pô, muito legal. Mas os filmes dele, de certa maneira, eles são muito mais artísticos do que ele como diretor, do que as coisas que ele fez como simplesmente ator. Aquele outro que passou aqui na América do Sul, cara. Coração Valente, cara. Coração Valente. Muito foda o filme, cara. William Wallace. Liberdade! Mas esse filme que ele fez também, que passa aqui na América do Sul, cara, eu esqueci o nome do filme. Apocalipto. Isso. Eu achei muito bom também, cara. Legal. E é bem isso que você falou, bem isso que você falou. A proposta dele, enquanto diretor, enquanto cabeça pensante do projeto, é bem melhor do que as propostas que ele aceitou enquanto ator. Isso. Pô, quanto ator, né? O pessoal vai lembrar dele por quê? Por Máquina Mortífera. Não, é aquele caso, né? Ele calado é um gênio. Exatamente. É isso, né? Ele e o Pelé. É a frase do Romário, né? Ele calado é um poeta. O Pelé calado é um poeta. Muito bom. Agora, eu queria perguntar um negócio. A gente tava babando ovo, assim, do que a gente tá lendo de bom, assim. Eu queria perguntar, assim, mais por curiosidade mórbida. O que é que vocês leram de pior nos últimos tempos? Começar por quem tá falando mais aí. Isis, você. De ruim? Caralho. É, a coisa assim que você só recomendaria pra um cunhado, assim. Que vocês falaria, pô, lê esse daqui que eu gostei. É que sabe o que é, pensador? O Du emprestou muito livro pra mim. E aí eu só peguei uma safra fodida, assim. Ah, então. Mas. O que você quer dizer assim, com isso é que o pior que você leu ultimamente foi o Jim mesmo. Caralho, não foi a palavra que minha boca. Safra fodida, você quer dizer livro de sacanagem, esse tipo de coisa? Não. Os piores livros que vocês leram. A Bolaquinha, esse tipo de livro, assim? A Naisninha, ela não quis levar. Ela não quis levar os Henry Miller da vida, Pô, cara, não fala isso, cara. Henry Miller é tão bom, cara. A Crucificação Encarnada, sim, cara. O Sexus, Plexus e Nexus, cara, é tão bom. Ela não quis, ela falou, não tô pronta pra isso ainda. Eu falei, leia, mulher, leia. Leia que você vai me entender. Leia que você vai me entender. Filosofia do Corvo também ela não quis ler. Uma pessoa que não lembra que ele sabe não pode respirar o mesmo oxigênio que eu. Charles Bukowski, né? Bukowski. Ela me pô, porque eu vou falar pra vocês. Eu peguei um livro e depois que eu descobri os livros, os e-books, eu me perdi na paciência, assim. Acaba um, já vai outro e toma-lhe assim, tipo maratona. Afinal de contas, eu tenho muito mais livros no leitor de e-books do que eu tenho anos de vida pela frente. E eu peguei um livro chamado A Canção do Cuco, que era um livro infanto-juvenil, era meio como Boneca de Ossos, mas Boneca de Ossos é infinitamente melhor. E esse não é da J.K. Rowling? Não, Boneca de Ossos, não, Boneca de Ossos. E se não, tem... não. Chamado do Cuco. Chamado do Cuco. Ah, o Chamado do Cuco. É que é tanto Cuco. Então, Chamado do Cuco é da J.K. Rowling, não é? Não, não é. É de outra... Eu vou pegar o nome da autora agora. Pô, o livro começou tão legal... O livro começou também. E, cara, ele desandou no meio pra uma mesmice, assim, que parecia o filme do Godard, sabe? Em que os filmes do Godard, depois de surtado, que você vê 45 minutos do filme pro cara piscar uma vez. E eu acabei... O Pasolini. O filme Pasolini. É, o Pasolini é outro bom exemplo, cara. Pera aí, é um romance da... Ah, não, é The Cuckoo's Calling, não, eu entendi agora, é o mesmo título em português, mas esse, o da J.K. Rowling, é The Cuckoo's Calling, e o livro que eu li é The Cuckoo's Song, A Canção do Cuco seria a tradução melhor. Mas não é o... Quer dizer que o Cuco tá ativo. O Cuco tá extremamente ativo. Mas, Dan, qual o último? Fora a Torre Negra, que você certamente odeia, qual livro você leu que você não recomendaria? Eu não recomendaria... Que eu achei horroroso. Nossa, tem tanto, cara. Bom, um clássico. O Primo Basílio, cara. Eu nunca li. É ruim assim, cara? Eu nunca li, eu não tenho... Como opinar a respeito? É ruim esse ou não? Você não gostou, Dan? Não, é chato pra caralho, cara. Quando ele começa a descrever, é uma confeitaria. Ele começa a descrever a confeitaria, a mosca pousando em cima de um doce ali. Nossa, mano, é terrível, cara. Olha que o ritmo de leitor é outro, cara. Século XIX, publicando folhetim, é Portugal. Portugal. Portugal. Deixa eu ver um outro livro. Ah, um livro que eu comecei a ler, cara. Puta, como é que era o nome do livro? É alguma coisa Trota o nome do autor, cara. Alexandre de Trota. eu ia falar. Não, não. É o Guia da Censura do MBL. Caramba, como é que é o nome, cara? Puta, esqueci o nome do livro, cara. É tão ruim que eu até esqueci o nome do livro, cara. Petrota, ou seja. F. Petrota. F. Petrota. É o nome do autor, cara. Eu agora vou ficar. Eu agora vou ficar com essa história do Alexandre Trota na cabeça. Eu vou imaginar que ele vai lançar. O negócio agora é comer cu de cavalo. Um guia pro disque jockey por Alexandre Trota. Ah, Intergaláctica, cara. Chama o nome do. O livro chama Intergaláctica, cara. Intergaláctica? É ficção científica, filosofia. É ficção científica misturada com autoajuda, cara. Nossa! Como assim? Pô, mas deve dar uma bosta mesmo. Cara, não desceu, cara. Todo mundo fala muito bem desse livro, cara, mas eu comecei a ler e falei, puta que eu pariu, mas como é que esse povo é burro pra caralho pra conseguir ler um livro desse, cara? Peraí, mas me explica como é que é ficção científica com autoajuda, assim, tipo, se você está deprê da vida, faça... É o Isami Chiba, é o Isami Chiba conversando com o Spock, cara. Ah, ok. Fechou, agora sim. Augusto Cury conversando com o Spock. Não, pra você ver como eu sou seu amigo, o pensador, leia. Eu sou muito seu amigo, leia. Obrigado. Você tá fazendo isso como revanche porque eu te indiquei o Pêndulo de Foucault, do Humberto Eco, né? Eu ainda tô travado nesse negócio, cara. Puta que pariu. É ótimo, Foucault, cara. Porra, o Pêndulo de Foucault é maravilhoso, cara. Finalmente ele conseguiu decifrar a parada que o cara escreveu lá, cara. Porra, eu tô muito nessa bom, parte cara. Aí. Muito bom, velho. Eu cheguei nessa parte aí. Porra. Um brinde a você, Dan. Leia Baldolino depois, Dan. Né? O pensador fazendo. Leia Baldolino. Fazendo joinhas aqui, cara, que. Olha, eu li não tudo. Eu só não li o dos romances, eu só não li o Cemitério de Praga ainda, porque eu tenho ele aqui. Mas, pô, Nome da Rosa, Pêndulo de Foucault, A Ilha do Dia Anterior, Viagem na Irrealidade Cotidiana. Eu sou uma putinha do Humberto Eco. Pô, muito bom. É. Não, agora vamos falar de livros bons. Não, mas peraí, deixa eu falar o livro. Deixa eu dar duas também. Dicas. É, a Raíssa, ela tá ali, ela tá pensando. Está se escusando. É o Rio que ela vai. Deixa eu ver, de livro ruim. Só fala em Libras, né? Livro ruim eu li foi a trilogia de Maze Runner. Como? Olha, Maze Runner. É, tipo, eu achei o primeiro interessante, o segundo foi arrastado demais. E o terceiro eu achei previsível. Eu fiquei tipo. Maze Runner é tipo. Como é que era? Jogos Vorazes. É uma distopia. Jogos Vorazes, isso. Que é uma cópia de um filme, se eu não me engano, oriental, alguma coisa assim. Esqueci o nome da porra do filme agora. Não é nem vai, Jim, um livro ruim que você leu ultimamente, vai. Só não fala Ulisses, pelo amor de Deus, cara. Deixa eu tomar o. Um livro ruim que você leu. Jim, por favor. Olha, eu tô bem filho da puta. São dois livros que eu já falei lá no canal. São livros que eu odeio. Kéfera. Estamos falando de livro, meu. Pô, mas você leu. Tem um vídeo no YouTube pra provar. Sim, mas... A Kéfera escreveu um livro, caramba. Não sei se ela escreveu ou não. O nome dela tá lá. Tá na capa, mas... Até aí, até aí o nome do Adolf Hitler também tá no Mein Kampf, né? É, o livro é O Mago do Terror, um romance biográfico sobre o Edgar Allan Poe, lançado pela Melhoramentos aqui no Brasil, da Jeanette Rosas. Esse livro, cara, pensa você tentando contar para uma criança de 6 meses a história do Edgar Allan Poe. É uma narrativa infantilizada do cara, sobre o cara. E que não sei o quê, ele era assim, é muito ruim, o livro é ruim. É um livro, eu tô com ele aqui nas mãos. Assim, ele é repleto de fotinho, enfim, bonitinho. São 271 páginas, cara. É, mas o da Kefra é quase melhor que esse daqui. Caralho, tão ruim assim. Pô, velho, mas, não é um livro infantil, não é realmente. É, não, a capa do livro. Pra crianças. Nossa, que isso, cara. Do jeito que você tava falando, eu achei que era Edgar Allan Poe. Como apresentar essa leitura pra uma criança do Instituto Pestalozzi? Não, cara. É um livro que tinha tudo pra ser fundido. Tem umas fotos, tem fotos do museu, das casas dele, lá de Richmond, não sei o que. É um livro que tinha. Bicho, Edgar Allan Poe, cara. A gente não tem no Brasil. Pelo que eu saiba, a gente não tem nenhuma biografia boa dele publicada aqui. Daí, a pessoa perde a chance de fazer um trabalho bem legal para escrever uma coisa nas coxas, a meu ver. Vou fazer desse jeito para passar no PROAC, para eles distribuírem em escolas. Nossa. E tem um outro livro que eu odeio, esse eu odeio, que é uma... O cara escreveu um livro para desbancar o Paulo Francis. Vocês lembram do Paulo Francis? Nossa. Né? Sim, conexão. Só que ele escreveu o livro, escreveu 10 anos depois da morte. Não tinha como o Paulo Francis rebater as críticas. E o livro, ele começa assim: escrevo esse livro para desbancar e denunciar o falsário e salafrário do Paulo Francis. Caraca, as primeiras linhas. Norton. É, as primeiras linhas do livro já é essa parte que é simples. Eu, porra, bicho, calma aí. Eu não gostei do livro, é um livro que eu li. Mas, Dani, se chama a Bíblia? Não, a Bíblia é legal. Cara. Cara, porra, a Bíblia é hardcore, cara. Porra, cheio, né? É quase um ex-vídeos da antiguidade, cara, a Bíblia, cara. Sim. Ui. Eu tenho aqui. É, chama A Mulher Calada, da Janet Malcolm. Já ouvi falar. Sylvia Plath, Ted Hughes e os Limites da Biografia. A mulher, ela escreve um livro defendendo os Hughes, cara. Todo mundo sabe que a Sylvia teve uma vida de merda, não gostava da vida que tinha, e um dia colocou a cabeça no forno e se matou. E é um livro chatola, assim, de vamos defender, todos os biógrafos da Sylvia estão errados, só a família que está certa. Certo, meus jovens, vamos indo então? Dan, quais são suas últimas palavras aqui para a sessão mais que especial do Boilermaker? É, eu gostaria que todo mundo lesse Fernando Sabino. Pô, Fernando Sabino é tão legal, cara. Pô, Menino do Espelho é maravilhoso, cara. Os prediletos do Bica. O Encontro Marcado é o meu livro preferido do Fernando Sabino. Eu não li Encontro Marcado, mas o... Como é que é o nome? O Grande Mentecapto é muito legal. O Grande Mentecapto é muito bom, cara. Mas o Encontro Marcado, cara, foi um livro que me marcou, cara. Eu li na adolescência, eu já tinha uns 8 anos mais ou menos quando eu li o livro. Puta, foi muito marcante pra mim o livro. É muito bom o livro. Eu recomendo pra todo mundo ler. Pô, muito bom. Todos. Continuo eu então, cara. Pô, foi um prazer participar aqui do Boilermaker, cara. O podcast com alguma. Com o host de conexão mais instável da internet. Pô, se eu posso dar uma dica de leitura assim pra fim de ano, dica de leitura legal pra fim de ano. Tem uma. Eu curto muito a Marion Zimmer Bradley, a escritora que. As Brumas de Avalon. Exatamente, que ficou famosa pelas Brumas de Avalon. Mas ela tem uma série de fantasia e ficção científica chamada Dark Lore, que tem vários livros e, porra, eu li dois em sequência e é muito legal. Eu li Dois para Conquistar e li A Torre Proibida e são maravilhosos. Olha, é muito, muito bom, cara, você ler como ela consegue colocar romances no mundo que ela criou, da mesma forma que Tolkien criou O Senhor dos Anéis e etc e tal. Ela cria um mundo para ela e como ela consegue fazer o ponto de vista disso quanto a sexualidade, comunhão entre os povos e etc, visto pelo lado feminino, porque a Marion Zimmer Bradley era, antes de tudo, uma feminista ativista até a última raiz do cabelo. Então tá aí recomendado. Raíssa Fluvers. Fluvier. Eu nunca sei pronunciar. Fluvier. Fluvier, né? Não tem tanta firula. Então vamos lá. Raíssa Fluvier, como é que vai? Bom, fim de ano tá chegando, festa de Natal, essas coisas assim. E como eu tô lendo Joan Hill, eu vou continuar nele. Eu recomendo o pessoal ler Nas Caraças. É um livro muito bom e, cara, combina muito com o fim de ano. Você vai cantar todas as músicas natalinas que você lembrar. Eu li o livro e eu não cantei as músicas. Você berrou de agonia as músicas, assim, tipo, Noite Feliz! Ah, assim, a faca entrando no estômago. Não, não, porque pra mim o melhor livro do Joe Hill é A Estrada da Noite. Ah, sei lá, eu gosto muito do Nosferatu. Ambos estão na lista aqui. É muito foda. Na minha também. O Pacto também é muito bom. Isis, por favor. Espera aí só um pouquinho, eu quero ler o Pacto pra tirar a impressão do filme. Não, o Pacto é bom, cara, vai comigo. Agora vamos lá, senhora Isis Duran, o que a senhora tem a dizer de encerramento? É, primeiro que o papo foi legal, eu gostei de participar, primeiro podcast, de maneira. Desvirginamos a menina. Na verdade não, a Isis já participou de um Exadoff. De um Exadoff. É verdade, real. Só que ela estava em pânico ainda com o nosso jeito de ser e ela se absteve de comentar. O Exadoff já saiu falando nisso? Não, esse ainda não. Mas vai sair essa semana. Mas encerra, Isis, encerra. Sim. É, eu recomendo que as pessoas leiam coisas diferentes, que eu acho que é legal. E, mais em especial, eu gostei muito mesmo do Rei de Amarelo, tô gostando. Mas principalmente porque no começo ele tem uma introdução. E o cara que ele tá fazendo a introdução, ele fala muito das influências. E tem muito conteúdo da hora, assim. Talvez, não sei, o pessoal fala bastante mal do livro, mas talvez seja. Só isso aqui já vale pra mim, assim, sabe? O tanto de referência que ele põe aqui pra pesquisar depois. Eu gosto bastante. Então é isso. Posso dar uma última. Fálida. Sim. Última indicação. Leia um livro do Dino Buzzati chamado O Deserto dos Tártaros. Dino Buzzati, o Deserto. Já ouvi falar bem desses livros. Esse livro é excelente, cara. É excelente, cara. Leia. Cara. É um livro fininho, cara. É uma história muito legal, cara. Dino Buzzati, O Deserto dos Tártaros, cara. Muito bom, cara. É muito bom mesmo. Eu vou indicar do Aleilton, meu amigo Aleilton Fonseca, o livro Guimarães. O livro é tão bom que eu fiz meu TCC sobre ele, cara. Olha. Nossa, maneiro. Muito bom. Outro que leva o mesmo nome, o Guimarães, que é sobre aquela... o clima, sobre a história, sobre os personagens semelhantes ao do Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas. É um livro curtinho também, num fôlego, um dia e meio você lê, tranquilo. E o outro é um livro que eu tenho sempre aqui perto, do Lurro Bassermann, que chama A História da Prostituição, uma Interpretação Cultural. Porra, muito bom. Passa um resumo. Não que o título já não tenha sido bem explicativo, mas passa um resumo. Cara, esse é um livro. É muito interessante, cara. E que é uma análise objetiva da chamada mais antiga das profissões. Não é um livro de vulgar sensacionalismo, muito pelo contrário. Escrito com seriedade, aborda o delicado assunto com a necessária elevação de espírito. É, na verdade, a reconstituição minuciosa e documentada de um setor da cultura que os historiadores oficiais, em geral, escamoteiam. É um livro difícil de achar, caiu no meu colo, assim como muitas coisas caem no meu colo. A frase foi estranha, mas tudo bem. Deixa eu agradecer a participação do Dan, um prazer enorme ter você aqui no Bodymaker. Rai também, Raíssa. A mulher com os olhos lindos. Desculpa, eu não pude contribuir muito, mas estamos aí. Seu toba nipônico. E agradecer ao pensador que nos reuniu há algum tempo atrás aí. Oh, yeah. E é por um pouco dessa insanidade que anda acontecendo. Agradecer a Izzy. Ela me espanca depois em casa. Inclusive. Isis, encerra o programa. Eu? Olha aí, você? Batata quente na mão, vai fundo. Tem alguém mais que chama Isis nesse podcast aqui? Ô Dan, caralho. Obrigado aos ouvintes que estão aí com a gente e até a próxima edição. Nossa, isso foi de coração. Foi? Eu chorei aqui. Nossa. A sorte é que eles não estão me vendo, eu tô em prantos.